agora produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções. Banda Top 7, a mais romântica. Ouça essa canção, te peço amor, pra não chorar. Distante, bem distante de você, um dia eu vou ficar. Às vezes quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que eu não vou resistir. Não, lá. A mais romântica. Eu guardo o segredo do amor todo comigo nos meus pensamentos. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso eu vou partir de uma vez, porque eu sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que eu não vou resistir. Não, não. Melhor som de todos os tempos, totalmente digital. É Lendário Rubi. Produtora RG Produções, produzindo qualidade.